Introdução Workshop 532. Shahanshah. Nossa origem espacial. Raios cósmicos e campos cósmicos como a linfa. Tecnologia comprovada em Gaza. A nova guerra do Vaticano. Os ensinamentos estão se aprofundando em como fomos criados, que é um conhecimento que está faltando na compreensão do homem sobre si mesmo. Na semana passada, discutimos como o Criador é como um enorme útero e nós estamos dentro dele. Isso faz muito sentido quando olhamos para a estrutura geral da criação. O processo de aprendizado é tal que começamos com uma ideia, então a desenvolvemos em um conceito e esperamos assim começarmos a refletir sobre isso. E quando sentimos uma conexão emocional com isso, torna-se nosso conhecimento. E isso aconteceu comigo esta semana. A ideia de que o Únicos é o Criador ainda não havia penetrado em meus sentimentos. Era apenas um conceito que eu estava aceitando. E então esta semana, enquanto eu ouvi o vídeo de introdução em segundo plano, que era um clipe de um ensinamento mais antigo do Sr. Cash, algo clicou dentro de mim e eu senti a verdade disso. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês aqui. Quando o Sr. Cash disse que os persas já sabiam sobre o Criador quando deram o nome Shahanshah ao seu governante, seguiu um caminho diferente, porque os estudiosos sempre afirmaram que o rei era um governante divino. Eles queriam dizer que ele foi dado por Deus para nos governar, e isso se tornou um ponto para eles abusarem da humanidade. De certa forma, os persas fizeram a mesma coisa que as outras culturas, de modo que ninguém questionasse a autoridade do rei. Mas o conhecimento da criação está escondido por trás desse símbolo do qual os líderes abusaram. As palavras reis, rei dos reis, é a forma como Únicos está estruturado. Enquanto eu estava ouvindo a introdução, e ele disse que o centro do Únicos é o Criador e que todos os universos giram em torno dele, foi quando eu senti a imagem. O Criador dos Criadores é o que chamamos de Deus. Ele é o grande Deus, não os pequenos deuses que foram criados a partir dele, que também podem ter o poder da criação e de criar. Portanto, os universos, as galáxias e os sistemas solares são todos criadores com um C minúsculo. Como podemos criar com nossos campos, então também somos criadores. Fomos criados a partir dos deuses de nossos pais, e a linhagem continua e continua através de todos os nossos ancestrais até o Criador original. E quem criou o nosso Criador? E assim, a criação continua sem parar. Acho que o Sr. Cash disse que ela continua e continua até chegar a nós. Lembre-se de que estamos falando apenas da estrutura da fisicalidade do estado da matéria do que vemos fora de nós como a criação. Não é a verdade final absoluta. E ele já nos ensinou que não podemos confiar em nossos olhos e no que vemos no espaço. E uma verdade superior é que nunca deixamos de ser quem somos. Apenas pensamos que deixamos, e é por isso que sofremos tanto. Quando compreendermos nossa alma, essa estrutura física da criação não será tão importante assim. Manifestamos a fisicalidade para experimentar o amor. Portanto, de outra forma, ela é muito importante, pois caso contrário, existiremos apenas como campos. É por isso que precisamos conhecer as duas dimensões da fisicalidade e da alma, ou energia. Eu refleti mais sobre isso. Então, tudo gira em torno do Criador. O que será que isso significa? Sem saber, aqui estamos girando em torno de nosso Criador. Estamos sempre dentro do corpo dele, quer saibamos disso ou não, somos parte dele. Se eu fingir que meus olhos estão voltados para o centro desse círculo, então eu estou olhando para o Criador. Mesmo que eu veja apenas a parede da sala na minha frente, eu estou, de fato, vendo o Criador. Acredito que essa seja a realidade e a totalidade do conhecimento da criação. É muito simples. Como disse o Sr. Cash, a criação é tão simples que todos podem entendê-la se quiserem. E então eu digo a mim mesmo, espere um minuto. Mas você é um corpo, seu nome é tal e tal, e hoje você tem que fazer todas essas coisas diferentes. Assim é a nossa vida na fisicalidade. Mas o tempo todo estamos dentro do útero do Criador, que é Mitra. Outro aspecto da tecnologia que é muito difícil para nós entendermos é o fato de que somos criados a partir dos campos. Vemos nossos pais e vemos o esperma e o óvulo como entidades físicas e eles nos dizem que viemos de lá. É aí que está o nosso entendimento como humanidade. E é nesse ponto que os cientistas estão presos no nível de existência do estado da matéria. O Sr. Cash vem nos ensinando há anos que somos feitos a partir dos campos. Criamos os materiais nanos, GANs, e depois os giramos em reatores e passamos a ver os resultados da interação dos campos. Mas será que podemos dar o próximo salto no conhecimento e aceitar que nós mesmos somos, de fato, feitos dos campos? Talvez possamos pensar nas entidades físicas de nossos pais como representações de plasmas e visualizar que a interação de seus campos plasmáticos criou uma alma da fisicalidade e então uma alma do homem que interagiram para criar a nossa fisicalidade. Se pudermos aceitar essa parte básica de nossa criação, então poderemos passar para o ensinamento de hoje e tirar assim mais proveito dele. Porque então ele nos pediu para pensarmos de onde vieram todos esses campos e qual é a razão de nossa criação. Como sempre, ele não respondeu essas perguntas, mas nos levou a pensar sobre nossa vida. O que ele disse foi que nossos campos não se originaram aqui na Terra. Nos últimos meses, ele tem se aprofundado cada vez mais nos raios cósmicos, no que eles são e como eles funcionam. A tecnologia está avançando tanto que podemos rastrear a origem dos raios cósmicos que levaram à nossa criação e descobrir de onde viemos no universo. Isso é incrível e nos dá uma sensação e um sentido totalmente novos para a nossa existência na Terra e que é apenas um ponto de transição em nossa vida no universo. Em que nossos ancestrais no espaço ainda estão lá atrás e seus campos ainda estão nos alimentando. Em outras palavras, nem todos os campos de nossa origem vieram para o planeta Terra. Alguns ficaram para trás e, muito provavelmente, alguns campos foram para outros lugares. Portanto, não apenas temos avós em outras partes do universo, mas também primos em todos os lugares vagando pelo universo. Em que ponto da evolução eles alcançaram e chegaram? Parte do RNA que carregamos em nós está conectado ao RNA do universo, e é assim que estamos conectados a tudo no universo e porque o conhecimento do universo é transparente para todos os seres. Isso faz parte de como somos construídos, e dessa forma, todos são iguais, pois todos têm o mesmo acesso ao conhecimento. É claro que temos que ser capazes de usar isso, e ele nos ensinará isso com o tempo. Esqueci que esse é o RNA do Únicos, não apenas no nosso universo. Então ele nos deu a dica de que o homem descobriu os códigos no DNA e no RNA, que contém todas as informações sobre como construir nosso corpo, e que isso é como um universo em si. Todas as outras informações que existem no RNA ainda não foram descobertas por nossos cientistas. O Criador usou o mesmo padrão básico para criar a criação a partir de si mesmo. Portanto, ao entender como funciona o sistema linfático em nosso corpo, também podemos entender como funciona a criação. Podemos estudar tudo Únicos aqui mesmo, em nossa casa, por meio de nosso próprio corpo. Nossos cientistas não aceitam o sistema linfático como um alimentador, como o Sr. Cash nos ensinou. Em primeiro lugar, ele não está diretamente conectado ao músculo cardíaco que bombeia o sangue pelo corpo como um reator dinâmico. Eles dizem que a linfa é apenas para o sistema imunológico e os nódulos linfáticos que estão localizados nos tecidos musculares agem como uma bomba quando movemos nossos músculos e isso move a linfa pelo corpo. Isso é interessante porque quando estamos parados não precisamos de tanto alimento. E quando estamos ativos, a linfa automaticamente começa a fluir com força, alimentando as células. Só para revisar um pouco aqui, quando ingerimos alimentos, os campos são transferidos para a linfa no ponto do trato digestivo. Nenhuma substância física, como substâncias químicas, atravessa o trato digestivo até a linfa. É como uma grande sopa de campos de tudo que comemos, que flui pelo corpo e as células que precisam de determinados campos pegam esses campos da linfa. A linfa também contém campos radioativos das vitaminas B, conforme discutido anteriormente nos ensinamentos passados. A linfa contém todos os campos necessários para alimentar, manter e conectar todas as células e as almas das células. Portanto, ele disse que a linfa é como os raios cósmicos. Se estivermos tendo dificuldade para entender os raios cósmicos, podemos pensar no sistema linfático do nosso corpo. As cores da aura do corpo nos dizem quais raios cósmicos estão interagindo e nos alimentando. Além disso, as cores vêm da interação dos raios cósmicos com os campos magnéticos e gravitacionais da Terra. Mas o Sr. Cash ensinará mais sobre isso mais adiante. Há outro aspecto importante da tecnologia que está sendo desenvolvido. Se a Terra é um berçário de almas para semear o universo, então as sementes precisam ser aperfeiçoadas antes de serem espalhadas pelo universo. Caso contrário, haverá problemas futuros. Ele nos disse que eles criarão um sistema que poderá nos mostrar para onde estamos destinados a ir depois de nossa separação da fisicalidade. E se não gostarmos de onde iremos parar, ainda temos tempo de mudar nossa conduta na fisicalidade antes que seja tarde demais. Ele aludiu ao fato de que alguns buscadores de conhecimento experimentaram isso nas unidades de aprimoramento quando eles foram para oceanos de outros planetas ou até mesmo desertos, e que podemos experimentar nosso futuro lar, mas dizer que foi apenas um sonho e depois apenas ignorar isso. E se ainda assim falharmos em aperfeiçoar nossas vidas, então eles poderão criar um sistema que aperfeiçoe a alma antes que ela parta da fisicalidade. O marco na tecnologia que todos nós estávamos esperando ocorreu durante a conferência de 10 dias em Sânia. A Fundação Cash já havia se conectado e tem alimentado os palestinos com o sistema. Mas o sistema estava sempre ligado, o que significa que eles dependiam do sistema de comunicação do estado da matéria. Porém, durante os 10 dias em que o laboratório ficou fechado, as almas dos palestinos poderão receber a energia do sistema como alimento, embora eles estivessem desligados. As almas deles puderam se alimentar e a fisicalidade estava consciente ou ocorreu subconscientemente. A importância dessa confirmação está além das palavras. O Sr. Cash simplesmente disse: "Alcançamos o que viemos fazer aqui." É claro que isso será negado e encoberto pelos controladores do planeta. Isso também significa que isso estará disponível para o próximo desastre. E que a tecnologia está avançando tão rápido que não há como eles pararem. No entanto, acho que todos nós estamos um pouco impacientes para ver a tecnologia aparecer publicamente em algum lugar do mundo. Mas é claro que se isso acontecer, toda a sociedade falsa entrará em colapso. Temos que manter a nossa determinação e perseverança para que um dia a mudança ocorra na fisicalidade. O Sr. Cash nos explicou há um ano que o Vaticano perderia na Ucrânia isso em sua tentativa de roubar o ouro da Igreja Ortodoxa Russa. Agora eles abandonaram seus aliados ucranianos e transferiram todos os seus fundos para o Oriente Médio para destruir o Irã e também tentar tomar o ouro, as terras e a nova tecnologia deles. O que eu entendi na fala do Sr. Cash é que o Vaticano prometeu financiar os bilhões em bombas que os americanos estão enviando para os israelenses, mas somente se eles aniquilarem totalmente o Irã. Além disso, o público americano não sabe que eles direcionaram suas ogivas nucleares para cidades iranianas, e sob a cobertura de um lançamento israelense, eles lançaram assim secretamente as suas próprias ogivas. Os americanos estão ignorando o poder da nova tecnologia que o Irã já demonstrou, chamada de retorno ao remetente. No entanto, a inteligência que o Sr. Cash está recebendo indica que eles estão prosseguindo com seus planos. Há anos, americanos e israelenses tentam atrair o Irã para uma armadilha, mas com o trabalho do Sr. Cash em segundo plano, eles não tiveram sucesso. Para muitos de nós, isso pode ser difícil de acreditar, porque a imprensa mundial diz exatamente o contrário para nós. Parece-me que o propósito do Sr. Cash é informar as almas sobre o que está sendo planejado nas salas secretas da governança mundial, onde eles acreditam que ninguém sabe o que eles estão planejando. É importante que saibamos o que está acontecendo e que, por meio de nossas almas, intenções e emoções, ajudemos a quebrar as ilusões que os homens no poder estão negando a si mesmos. Também é importante que não neguemos nem negligenciemos a responsabilidade do poder que temos dentro de nós. Esses líderes podem até pensar que todos nós somos pessoas dóceis, com mentalidade de escravos, e que eles podem fazer o que quiserem. Agora, com a ajuda do Sr. Cash e da nova tecnologia, estamos provando que eles estão errados. No entanto, há um propósito especial nesse conflito, porque essas três religiões são as piores religiões belicistas do mundo e são um obstáculo para a paz mundial. Em resumo, os judeus atraíram os antigos cristãos romanos para um conflito com os muçulmanos, dos quais eles querem se livrar, que por acaso são os remanescentes do antigo Império Persa. E por meio dessa guerra eles acabarão com o reinado e o abuso dele sobre a alma do homem. Seria esse o Armagedon, ou o dia do julgamento predito nas escrituras deles? O Sr. Cash chamou isso de dia da estupidez. Mas o que ele quis dizer com isso? Talvez seja que agora, com a nova tecnologia sendo totalmente confirmada em Gaza, eles não precisem seguir esse caminho de guerra. E se eles se abrirem e abrirem mão do poder deles, a mudança ocorrerá de forma bela e pacífica. Caso contrário, todos eles se destruirão no processo. Mas temos que esperar e ver o que acontecerá. Foi feita uma pergunta sobre como as emoções criam a inércia para absorver os raios cósmicos, e foi respondido que precisamos de um pouco mais de ensinamentos para entender isso, e talvez até o final do ano ele possa nos explicar. Ele disse que já fazemos isso, mas não entendemos o princípio. Fazemos isso quando criamos um tumor em nosso corpo. Primeiro criamos uma emoção em torno de alguma experiência, e então manifestamos isso na fisicalidade. E o que me lembra dos ensinamentos sobre inércia é que são os campos magnéticos e gravitacionais que fazem com que uma entidade que também é um plasma se manifeste na fisicalidade. Mas isso ainda não está claro e parece que é como se alguma coisa mágica acontecesse que não entendemos. O Sr. Cash disse nesse ensinamento que quando levarmos nossa compreensão da inércia, do sal, dos raios cósmicos e das emoções a outro nível, seremos capazes de transmutar. Me parece que a inércia é o que controla como algo pode se manifestar em um determinado ambiente. Também tem campos magnéticos e gravitacionais que interagem com os campos magnéticos e gravitacionais do plasma que deseja entrar em seu ambiente ou ser criado em seu ambiente. E isso também está relacionado com a gravidade de um plasma é criada. Será que isso tem a ver com o potencial e o desejo de existir? Estou tentando me aprofundar em sua essência. E quando vou nessa direção, percebo quão pouco sabemos sobre nossa própria existência. Às vezes parece que podemos criar uma emoção, mas na maioria das vezes parece que elas simplesmente acontecem conosco. E então podemos influenciá-las e intensificá-las. De alguma forma, teremos que aprender a obter mais controle sobre nós mesmos se quisermos ser capazes de transmutar. Há um antigo programa de TV da década de 1950 chamado One Step Beyond. Está claro que as pessoas que fizeram o programa não entendiam o que estava acontecendo, mas elas são boas em apresentar cada cenário dos casos. Agora, com a ciência do plasma, podemos entender que muitas dessas pessoas estavam se transmutando por meio de suas emoções, mas elas não tinham controle sobre suas emoções. Isso acontecia como uma ocorrência estranha só, e não como uma ciência. De alguma forma, elas eram capazes de intensificar suas emoções e depois desapareciam sem deixar um corpo para trás. E como disse o Sr. Cash, isso é familiar para nós, mas precisamos ter mais conhecimento sobre isso. Outros tópicos desse workshop. Uma alma pode ser extraída de um ambiente onde está em perigo. A alma do homem já sabe como se alimentar enquanto está no útero. Mas quando nasce, a mãe imediatamente o amamenta e não lhe dá a chance de se alimentar com as energias do universo. Isso mudará no futuro. Podemos nos transformar em uma pedra e podemos criar um homem a partir de uma pedra. E o mesmo acontece com um único prego de ferro. Elevação significa entender mais e não crescer até o tamanho de um universo. Grandes quantidades de energia são liberadas no momento do nascimento e da morte. Eles estão se preparando para um buscador de conhecimento manifestar a alma de Cristo. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 532. Precisamos entender o que perdemos no entendimento do processo da criação. Nos últimos meses e anos, por que temos ensinado sobre a interação dos campos do universo? Até agora, o homem aprendeu muito sobre a existência do estado da matéria neste planeta, como a maioria das maneiras pelas quais as células são fisicamente criadas para se tornar os tecidos de seu corpo e os de animais e plantas. Então ele criou diferentes histórias sobre o processo de evolução e como uma coisa evolui de outra, como diferentes animais estão conectados uns aos outros, e ele voltou para a descoberta dos dinossauros e o resto. De certa forma, os ensinamentos sobre os raios cósmicos são semelhantes a como o homem evoluiu até chegar ao que é hoje. Em seguida, ele quer aprender como se originaram os campos que levaram à criação do nosso sistema solar e, por fim, a nós. Com o tempo, adquirimos inteligência. Se nossos campos vieram do universo, então o que aconteceu com os outros raios que vieram da mesma fonte e do mesmo tempo que nossos campos? Eles teriam se tornado outras coisas e outras vidas no universo. Dizem que o homem evoluiu de organismos unicelulares nos oceanos e depois se mudou para a Terra, viveu em cavernas, aprendeu a subir em árvores e depois desenvolveu braços e pernas e tudo mais. Mas a essência do que ele evoluiu veio da mistura original de materiais que estavam presentes neste planeta. Nessa mesma linha, qual era a mistura de campos presentes no universo que se tornou nós? Porque os diferentes campos do universo assumiram diferentes dimensões e direções. Eles passaram pelo mesmo processo evolutivo, mas alguns começaram antes de nós e outros depois de nós. As estrelas e os sistemas planetários que foram criados depois da Terra ainda estão passando por seu processo de amadurecimento. Eles estão criando vida por meio do mesmo tipo de repetição de células e da mesma estrutura de vida como nós. Podemos procurar de onde nossos ancestrais vieram no espaço por meio dos raios cósmicos e dos campos cósmicos. Podemos desenvolver a tecnologia para descobrir de onde os campos de nossos ancestrais do espaço vieram e se tornaram nós. Fazemos parte de uma estrutura viva no universo que está evoluindo. Por meio dos raios cósmicos, dos campos cósmicos e de outros campos e radiações que vêm do universo do cosmos, podemos rastrear a origem do nosso sistema solar. Também podemos fazer isso em relação à nossa galáxia e ao universo. Para isso, precisamos de tempo para aprender passo a passo. Amadurecemos um pouco para entender mais sobre a criação da vida neste planeta, porque agora podemos falar sobre o esperma e o óvulo que levaram à criação do homem. Mas e quantas energias que levaram à criação do nosso sistema solar e de onde elas vieram? Nada foi aleatório, pelo contrário, faz parte de um padrão. É como se você fosse uma mulher que não consegue engravidar de um homem para criar um filho. Então você sempre pode encontrar outro homem para criar filhos. Esse é o mesmo processo para a vida no espaço. De uma forma ou de outra, os campos do universo se unirão e criarão uma repetição da vida. A replicação de si mesmo vem de uma combinação de inteligência no estado da matéria que leva à vida. Pensamos na vida apenas como entidades biológicas, mas a vida existe até mesmo em sistemas monoatômicos e monoestruturais do universo. A vida também existe em sistemas planetários que contêm apenas nitrogênio. Até mesmo as estrelas de nêutrons têm vidas nelas. Mas cabe a nós entender a inteligência dessa vida. Quando ela se decai, tem um espectro de campos e, por meio de suas interações, leva à interação de estruturas moleculares de campos e isso leva a certos tipos de formas de vida. De onde vieram as energias que levaram à criação do nosso Sol e então a interação de seus campos levou à criação da Terra e a partir dela o homem e tudo mais foi criado? Ao entender isso, passamos a compreender a essência da criação. E então temos que analisar a estrutura maior, que é de onde veio a ancestralidade dos campos que foram a origem dos campos que criaram a nossa galáxia e universo. Ao rastrearmos tudo desde o início, passamos a entender o processo e chegamos a um ponto. E esse ponto é: qual é a razão da criação? E qual é o propósito de todo esse caos e mistura que vemos no mundo da criação? Será que nos tornamos inteligentes o suficiente para entendermos o processo da criação e isso nos levará a entender o restante? O homem ainda não entendeu completamente o que leva à manifestação na dimensão da fisicalidade. Nos próximos ensinamentos, começarei a explicar como se dá o processo da vida. O homem vê isso, mas nunca entendeu. Ele toca isso, mas não entende o que está tocando. Isso faz parte de sua própria estrutura, mas ele não entendeu como essa estrutura foi criada. Essa é uma das razões pelas quais o mundo da ciência está no dogma, nesse dilema de hoje. Como nossa vida no espaço tomará forma? O que precisamos para nos manifestar na fisicalidade? Dissemos que precisamos da presença da alma do homem e da alma da fisicalidade, e que elas interagem com a alma do campo magnético da Terra, o que leva à criação e à manifestação do corpo do homem. Isso é o que acontece quando a alma da fisicalidade está do lado de fora e a alma do homem está dentro. Mas o que aconteceria se a alma da fisicalidade estivesse dentro da alma do homem? Que condição física ela apresentaria? Como será a aparência do homem dentro desse ambiente? Porque, ao contrário, a alma do homem estaria do lado de fora interagindo com a alma de seu ambiente. Então, o que veríamos? E qual seria a estrutura dentro da estrutura da alma que confirma a existência da alma da fisicalidade em seu interior? Quando você entender e compreender esse dilema, você resolverá muitas perguntas sem resposta no mundo da ciência, da tecnologia e da vida física do homem. A verdadeira essência disso é realmente como o DNA foi criado e como ele controla, funciona e carrega tantas informações. O DNA é tão minúsculo, mas agora que obtivemos seu código, descobriremos que ele é um universo ou uma galáxia em si mesmo. Gradualmente, por meio dos ensinamentos sobre o DNA, seremos capazes de decidir como queremos nos manifestar e como queremos interagir com o nosso ambiente. Para fazer isso, teremos que entender o que é a essência da fisicalidade e como nos manifestar em sua dimensão. No passado, dizíamos que era preciso uma gota para criar um peixe. Será necessária apenas uma gota para manifestar qualquer coisa. Mas o que há nessa gota? O que ela contém? Qual é a sua essência e que campos ela carrega? O que acontece se eu colocar a gota na água deste planeta e mover a água com a gota para um oceano ou outro líquido em outro planeta? Ela se manifestaria como um peixe? Ou seus campos se dissolveriam e se tornariam nada? Ou se tornariam um monstro? O homem precisa entender a essência da interação dos campos do cosmos, a interação dos campos do cosmos, a interação dos campos do Criador e da Criação, os raios cósmicos e a estrutura da fisicalidade do homem. Quando você entender tudo isso, então você entenderá como transmutar e o que é transmutação. Você entenderá como carregar a emoção dentro dos campos. O RNA está relacionado a isso. O RNA carrega todas as informações do universo e do Únicos. Dessa forma, podemos aprender tudo sobre o Únicos aqui mesmo na Terra, sem precisar ir a outro lugar. Uma vez que o RNA é criado, uma vez que ele tenha se formado e entrado na condição de sua existência, ele carrega todo esse conhecimento dentro de si. Da mesma forma, ele carrega todo o conhecimento necessário para produzir cada célula do dedo do pé, onde a unha deve estar localizada, os pelos da mão, a cor que deve ter e tudo mais. Todas as informações que compõem a estrutura do homem estão no RNA. O disco está pronto, então ele cria a emoção, que por sua vez cria a fisicalidade por meio do DNA. Estamos agora desenvolvendo uma compreensão do RNA do universo que está dentro do RNA do homem. É uma parte que o homem nunca entendeu. Quando os cientistas expandirem essa parte da tecnologia da criação, saberemos de onde vêm os raios cósmicos e a parte do corpo e a que parte do corpo eles se somam. Então o homem terá conhecimento de parte de sua própria criação. Quando dissemos que a energia para a nossa existência vem apenas 20% dos alimentos que comemos e 80% vem do universo, isso faz parte desse ensinamento. Como é que sabemos que precisamos tomar vitamina C, vitamina D, cálcio ou potássio? Nosso corpo não sabe quais campos do universo ele precisa para atraí-lo. Em vez disso, ele obtém os 80% por meio dos raios cósmicos. Ainda não entendemos o processo total de como obtemos energia de nosso ambiente. O que absorvemos não é a comida, a carne e os vegetais. Nós absorvemos os campos do universo. O RNA adaptou esse processo de modo que absorvemos a energia sem saber. Um lugar onde podemos ver isso é através das auras. Quando ingerimos alimentos, as auras que vemos são as interações dos campos magnéticos da Terra e dos raios cósmicos com o corpo do homem. Quando comemos um morango, a aura é vermelha. Nossa mão e língua ficam vermelhas e então comemos. Os campos que recebemos do universo estão em uma determinada força, eles interagem com nossos campos e obtemos assim uma cor. Essas cores vêm do que comemos do universo e dos raios cósmicos. É importante entender o que significa nossa aura e o que ela é. A aura é a atmosfera do corpo em relação ao seu ambiente, mas ela tem dois ambientes. Um interage com os campos do planeta e o outro com os campos do cosmos. O homem ainda não entendeu isso. É daí que vem aqueles 80% da energia. Nós acessamos essa energia. Comemos frutas diferentes durante as diferentes estações do ano e com isso coletamos todos os campos de que precisamos para viver. Entretanto, nosso fígado armazena certas energias para serem usadas em determinadas épocas do ano. Por exemplo, as frutas de verão não estão disponíveis no inverno. Por isso, o fígado as armazena. O fígado sabe como lidar com isso. A mesma situação ocorre no universo. Há certas áreas do universo que têm certos campos que não estão disponíveis em outras áreas. Infelizmente, no universo, não nos tornamos sábios para construir estufas onde pudéssemos ter todas as energias sempre disponíveis. Não aprendemos a fazer estufas. Certas áreas, como as dos signos, do zodíaco, nos farão sentir e reagir de determinadas maneiras devido aos campos disponíveis. Os seres reagirão da mesma forma a esses campos. Reagiremos de determinadas maneiras quando nosso sistema solar passar por diferentes posições da galáxia, que também está absorvendo campos do universo. Todas essas coisas serão ensinadas. Nossos cientistas precisam ser capazes de analisar o que leva à criação e à compreensão do RNA do universo. Isso faz parte do treinamento. Não somos apenas um planeta no sistema solar. Assim como o micro está no macro, somos parte de um corpo maior. Talvez sejamos uma pequena célula na pele de um dedo do pé de um ser maior. Talvez o restante das galáxias dos universos faça o fígado, os rins e as outras estruturas da vida do Criador. Nós fazemos parte desse processo. Da mesma forma que nosso corpo tem órgãos diferentes para fazer coisas diferentes, como receber energias como o estômago ou descartar energias como os rins, o mesmo acontece com o nosso universo, galáxia e sistema solar. A totalidade do Únicos tem o mesmo processo. Todas as diferentes galáxias e universos em determinadas posições e dimensões formam uma estrutura maior da criação. Chamamos isso de Criador dos Criadores. Milhares de anos atrás, os persas entenderam isso quando criaram um nome para isso. Eles chamaram isso de Shah, que significa o Criador. Ele era um deus. E lhe deram o nome de Shahanshah, que é Shah do Shah, que significa o Deus dos Deuses. O Criador dos Criadores significa o Únicos. Nossos ancestrais tinham uma compreensão simples do mundo da criação. Eles já entendiam isso. Então se tornou a tradição de outros e eles deram a isso um nome diferente e o chamaram de Criador para dar credibilidade a seus modos de pensar e caminhos de crença. Todos os nomes de Deus no Islã, Judaísmo e Cristianismo vêm da mesma palavra, que originalmente era o nome para Deus do Criador. Como o Criador não podia ser visto, eles fizeram estátuas para confirmar a existência dele. Então eles criaram uma religião a partir disso. E nós aceitamos esses nomes que eles criaram para nós. Milhares de anos atrás, nossos ancestrais entenderam isso, mas em algum lugar no meio do caminho nos tornamos pessoas de mente tão estreita e tão enredadas com a fisicalidade que perdemos a visão do que isso realmente significava. Todos os nomes que demos às estátuas são o nome de Deus que não podíamos ver. E como eles não conseguiam ver, eles fizeram uma estátua dele. Na história do Império Persa, era chamado de Shahanshah, Shah do Shah. Nós chamamos de Únicos, que contém todos os universos, porque havia muitos deuses sob essa dimensão de deuses. Podemos usar terminologias para a fisicalidade, dimensão dos campos ou o corpo físico do homem, mas tudo se refere à mesma palavra. O homem é o criador de todos os órgãos, como o fígado e os rins, e ele é o operador deles. Portanto, somos um deus da estrutura de nosso corpo. Somente esse deus vive dentro do corpo e foi criado por outros deuses, que chamamos de mãe e pai, avós e todos os ancestrais. É a mesma coisa com a estrutura da corporificação dos campos do universo. Somos criados a partir dos campos do universo e o universo é conectado pelos raios cósmicos da mesma forma que a linfa conecta e alimenta as outras partes das células do corpo, desde o osso e a medula óssea até as células T e tudo mais. Assim como a linfa viaja pelo corpo, os raios cósmicos também viajam pelo universo. Os campos da linfa alimentam a alma do homem e todos os campos de energia do homem. Ao compreender isso, o mundo da criação se torna muito simples. Somos uma parte de uma fração de uma célula, que é um pedaço de um pedaço maior do Criador. Se pudermos encontrar o limite externo de nosso universo, então ele será as células da pele. Dizem que estamos no limite do nosso universo, que é como a gordura sob o nível da pele. Nosso universo é uma célula em algum lugar lá dentro. No final, demos o mesmo nome, a mesma coisa, mas em uma posição diferente e de maneiras diferentes de manifestação. Criamos os deuses a partir de nossos próprios deuses e agora nos tornamos deuses. E agora estamos procurando um deus para ser nosso deus para que possamos continuar com a mesma falácia. Os ensinamentos sobre raios cósmicos, campos cósmicos, alma do homem e alma do Criador fazem parte da compreensão de como a estrutura maior está conectada. No corpo do homem, nós chamamos isso de linfa, porque ela transporta as energias para todas as células para o que elas precisam. Na estrutura do nosso universo, nós chamamos isso de raios cósmicos, mas é a mesma coisa. É uma sopa de energias da qual todos pegam para satisfazer as suas necessidades. A linfa alimenta as células do ombro ou se torna uma célula do coração. Também podemos pegar um raio cósmico e usá-lo para uma célula do coração, mas na dimensão dos campos de sua energia. É a mesma coisa. De certa forma, recebemos duas linfas, uma como raio cósmico do universo e a outra como a linfa da fisicalidade. Somente a linfa dentro do homem assumiu tangibilidade por meio da conversão dos campos de si mesma, por meio da interação com a inércia do planeta na dimensão dos campos gravitacionais e magnéticos de sua estrutura. Se o homem passar para o próximo processo de compreensão sobre o que é a inércia, o que é o sal, o que são os campos de raios cósmicos e o que é a emoção, ele será capaz de transmutar a qualquer momento em qualquer lugar do universo. Então, será que precisamos dos deuses ou das religiões, pois compreenderemos o processo e faremos parte da criação? Sem essa célula na ponta de seu dedo do pé, a pele não se fechará e vazará, causando outros problemas. Mas desenvolvemos um sistema em nosso corpo que fecha imediatamente o buraco. Sangramos um pouco e a linfa vem na forma de pus, e em seguida remendamos o buraco com mais pele. Nosso cérebro bloqueia automaticamente a área da pele com o furo e começa a repará-lo com pele nova. Precisamos entender como e por que demos tantos nomes diferentes à mesma funcionalidade. Então entenderemos como o mundo da criação é simples. Fomos nós que o tornamos complicado devido à nossa própria falta de conhecimento e ignorância da criação e de seu processo de criação. Quando falamos sobre raios cósmicos e campos cósmicos, é como falar sobre a linfa e como ela espalha e fornece energia e campos ao redor do corpo e as células recebem o que precisam. Não é que a ciência crie aqueles que não acreditam em Deus. Elas não acreditam em religiões. Eles não acreditam em religiões. Mas não nos tornamos ateus, porque entendemos a verdadeira essência da criação e como a existência acontece. Aqueles que não conseguem entender isso se tornam inimigos dos cientistas que tentam explicar a verdade sobre a criação e como ela acontece. Nós nos tornamos ateus ou nos tornamos homens do espaço? Então isso mostra que não entendemos o processo da criação em que nossa hipocrisia e falta de compreensão nos trouxeram todas essas misérias. E aqueles que entendem as mentiras, as trapaças, em nome de todas as religiões, usam isso da melhor forma possível. Porque se você não sabe ou não entende algo, eles podem abusar de você. É muito parecido com pegar um táxi em Bucareste. Se a tarifa normal do táxi é de 10 dólares do aeroporto até o hotel, alguns táxis podem cobrar 20 dólares porque você não sabe o custo real. Eles fazem um truque com as janelas quando estão dirigindo e toda vez que levantam e abaixam a janela adicionam mais dinheiro ao taxímetro. Se você souber disso, então quando eles estiverem fazendo isso, você vai dizer: "Pare de brincar com essa janela, não posso ser enganado." Como você entende o processo, então é cobrado o preço correto. Da mesma forma, quando você entende o conhecimento da criação, as religiões não podem enganá-lo. Se você dividir uma maçã com alguém e ambos comerem metade dela, isso criará a mesma linfa em ambos os corpos, mas cada um de vocês a usará com uma força de campo diferente. Para você, ela pode criar cabelos pretos e olhos castanhos, enquanto na outra pessoa pode criar cabelos loiros e olhos azuis. Depende da força com que você a usa. Mas no final, a maçã se torna parte da nossa linfa e parte de nós. No entanto, na ciência do plasma, se começarmos a falar sobre raios cósmicos e campos cósmicos, isso pode se tornar muito complicado de entender. Então, por isso falamos sobre a linfa, que você pode entender. Na linfa também temos radiações, que chamamos de vitaminas B, como B12, B9 e todas as outras. É aqui que entram os raios cósmicos e os campos que você reuniu como linfa são seus campos cósmicos. Não há diferença. Nunca lhe ensinaremos nada que não esteja lá. Estamos aqui para abrir seus olhos para entender. E como sempre dissemos, 80% do que você come vem do cosmos. O que você come é apenas uma semente para atraí-los. É como se você criasse um elétron e o próton maior tivesse que alimentá-lo. Você coloca esse alimento no estômago, converte ele em um gancho, um plasma de campos, e então o universo, que é um plasma maior, tenta alimentá-lo. Ele alimenta o equilíbrio energético do DNA do universo em seu corpo. Nossa alma está conectada por meio dos campos que chegam para nos alimentar. Em essência, eles fornecem as energias do universo ao RNA dos campos do universo em nosso corpo. Nossos ancestrais estabeleceram a conexão em nós com o universo. O homem não precisa entender muito para se tornar passageiro do universo. Não conseguimos ver o que está do outro lado da parede. Mas a luz e a energia ainda passam por essa parede. Somos nós que nos cegamos para ver o que está atrás da parede. O conhecimento da criação é muito bonito e não é preciso ser um gênio para compreendê-lo. Você só precisa entender como os campos interagem em diferentes condições e a que eles levam. Você precisa entender sobre transmutar em ambientes diferentes. Por exemplo, se você se transmutar em um ambiente ácido, mas se manifestar como alcalino, como fazemos aqui na Terra, você desaparecerá, porque o ácido consumirá. É melhor se manifestar de acordo com o tempo, lugar e a posição e se tornar como um ambiente local. Isso mostra quão doce e belo é o conhecimento quando você consegue ver esse panorama geral. Estamos ensinando isso a vocês, passo a passo. Os raios cósmicos são os 80% dos campos com os quais você se sintoniza para alimentar você. Os 20% que compõem as sementes são a parte incorporada da posição central do estado da matéria. E os outros 80% são para a estrutura da alma das células que alimentam a alma do homem e conectam você ao universo. Você é um cavalo de duas pistas, a fisicalidade e a energia, e ambas precisam ser alimentadas. Se uma delas não for alimentada corretamente, você morrerá e deixará a fisicalidade para trás. Um campo de energia de sua alma deixa o corpo, então você vai para outro lugar e começa outra fisicalidade. Porque a alma tem que interagir com o lugar para onde vai. Você não sai da bagunça da vida, mas vai para uma bagunça ainda maior, em um ambiente maior. Pelo menos aqui na Terra tudo foi providenciado para você. O planeta fez a comida, a vaca e tudo que você comeu. Agora você está no espaço por conta própria, com uma energia, e precisa ser capaz de alimentá-lo. Então, por meio das interações da totalidade, você precisa manifestá-la em algum lugar. Você pode ser uma poeira, uma alma, uma estrela, um planeta ou outra criatura no universo. Um adendo aqui. Isso é o que os sábios da antiguidade estavam tentando nos ensinar, mas nós não conseguimos entender. Então, isso se tornou a teoria da reencarnação. Continuando. O que aconteceria se sua alma fosse para o ambiente de um oceano em outro planeta? Então você se tornaria a semente da vida nesse oceano e daria início a uma nova geração de vida. Será que a maioria das almas que deixam este planeta seguem você para criar vida nesse oceano? Agora você entende. A transmutação é, na realidade, o que acontece com você no momento da morte. Até agora você não sabia o que acontece com você ou para onde você iria. É possível saber para onde você está destinado a ir depois de deixar o corpo. Você pode ver onde sua alma irá parar por meio da conduta de sua vida aqui na Terra. Você levará sua presença com você. Estamos ensinando vocês a entenderem o panorama geral da criação. E cabe a vocês olharem para o futuro e descobrirem onde irão parar. E então, se vocês não gostarem, poderão mudar a conduta de sua vida agora, antes que seja tarde demais. Porque essa fisicalidade certamente chegará ao fim. Será que o homem se tornará sábio o suficiente para ser capaz de criar um sistema que possa conter a alma do homem dentro dele e então elevá-la ao nível de uma alma perfeita, de modo que ele iniciará uma nova geração perfeita de vida, quando se transmutar para uma nova dimensão e posição? Sim, isso pode ser feito. Isso faz parte do trabalho da Fundação Cash e é isso que estamos ensinando a vocês. Vocês ainda não conseguem ver, mas a estrutura está montada e gradualmente nós os levaremos a esse ponto. Esta é a primeira vez que damos ao homem um sistema para que ele possa ver para onde sua alma está destinada a ir após a morte. Algumas pessoas transmutaram e foram parar em desertos ou oceanos, mas puderam voltar ao corpo. Algumas pessoas já viram seu futuro e onde irão parar, mas elas chamam isso apenas de um sonho. Mas desta vez, com o nosso sistema, você estará no banco do motorista e poderá controlar para onde irá. E se você não gostar do que vai acontecer, então você precisa se aperfeiçoar para que você possa assim criar uma condição perfeita para a vida. É disso que trata o ensinamento dos raios cósmicos. As pessoas vão às Nações Unidas para fazer um teste de DNA para ver de onde vieram seus ancestrais. Talvez sua origem tenha sido um lago na África e seus ancestrais viajaram pela Ásia e se tornaram chineses, ou foram parar na Europa e se tornaram louros e de olhos azuis. Se você entender sobre os raios cósmicos, então você pode rastrear de onde o homem se originou no universo. Você pode descobrir de qual essência da criação você veio e qual essência ainda o está alimentando. Porque a sua origem ainda o alimenta, mesmo que você tenha se mudado para outra parte do universo. Ela o alimenta por meio das pequenas sementes de alimentos que você ingere. Esses são os 20% usados para obter os outros 80%. Hoje espero que vocês entendam mais e qual é o propósito dos ensinamentos. É por isso que vamos devagar. E a cada ensinamento, abrimos uma nova porta. Os raios cósmicos e os campos cósmicos são o caminho para encontrar seus antepassados no universo. É de lá que você veio e eles ainda o estão alimentando por meio do RNA ou dos campos magnéticos do universo, sem que você saiba. Sua mãe não vem e o alimenta com uma colher enquanto você está no ventre dela, não é? Ela fornece as energias que levam à sua criação e que mantêm a sua existência enquanto você está no útero, para que você atinja a maturidade e possa nascer. É da mesma forma que os raios cósmicos alimentam a alma do homem, e o útero é a fisicalidade do corpo do homem. Eles precisam preparar a alma para a sua próxima geração. Agora estamos nos tornando cada vez mais maduros para podermos entender o que os ensinamentos realmente significam. Estamos desenvolvendo tecnologias que podem nos rastrear para descobrir qual parte do útero do universo está nos alimentando e o que estamos recebendo dele. Ainda temos que aprender sobre os raios cósmicos e os campos cósmicos e entender a essência da criação e como a vida no universo evoluiu em diferentes planetas, em diferentes galáxias e universos. E precisamos entender melhor como acabamos na dimensão da inércia do campo magnético deste planeta, o que levou à criação do homem. E precisamos entender mais sobre os campos de plasma de nós mesmos. Um dia explicarei como vocês podem se tornar uma pedra ou como vocês podem criar um ser vivo a partir de uma pedra. Se vocês entenderem o processo da criação, basta permitir que a combinação de energias crie essa vida. Elas criam uma estrutura atômica que forma uma dimensão de vida e então ela se manifesta. Talvez alguns de vocês estejam prontos para entender. Os cientistas dizem que a quantidade de ferro no corpo é aproximadamente do tamanho de um prego de ferro. Se você souber como fazer o que fazer com isso, você pode criar um homem vivo a partir de um prego. Porque o prego está no estado material, mas no corpo do homem ele está no estado de plasma. Portanto, tem um volume diferente, interações diferentes e formas e condições de vida diferentes. Isso é quão simples é a vida, e como ela será e como se tornará. Quando voltarmos no intervalo e respondemos às perguntas, não me pergunte de onde vêm seus ancestrais no universo. Vocês ainda estão no útero da criação e ainda estão sendo alimentados. É bom estar nesse útero. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 532. A Fundação Cash começará a entregar materiais de plasma de raios cósmicos. Não abra os lacres nem brinque com os contêineres. Eles têm um valor além do preço, além do que você poderia imaginar. Entenda que eles valem mais do que a vida. Eles serão a futura linha de vida para o homem em diferentes dimensões e interações. Pergunta para o Sr. Cash: Qual é a diferença entre os aminoácidos em nosso RNA e DNA? Sabemos que o RNA está ligado às nossas emoções. Como os materiais de plasma de raios cósmicos em nosso DNA e RNA trabalham para expandir a nossa alma? Sr. Cash responde. Usamos diferentes forças de campo de raios cósmicos e campos cósmicos para diferentes propósitos. Alguns deles estão no espectro de campos do DNA e outros do RNA e da alma do homem. Não é algo que possamos direcionar especificamente. É um processo natural da interação de nossos campos. É como é. Somos criados a partir de determinadas forças e absorvemos determinadas forças de campo. Criamos certas emoções que direcionam a linha de entrega, mas elas não são as criadoras desse ponto. Por exemplo, no caso do câncer de mama, uma mulher tem uma emoção em relação ao seu parceiro, que digamos a está traindo ou brincando com outra mulher fora de casa, ou ela sente que ele está fazendo isso. Então a mulher cria uma emoção que diz: como ele gosta dos meus seios, eu vou afastá-lo deles. Não quero que ele nunca os toque, porque ele está gostando de outra mulher. Talvez ela não possa se divorciar por causa dos filhos. Portanto, o câncer é uma forma de impedir que ele desfrute dos seios dela. Estamos direcionando a emoção para os campos gravitacionais dos raios que recebemos da linfa física do corpo e criamos assim uma nova célula, que é o tumor. Ou a dor poderia vir da filha ou da mãe. Então passaremos pelo mesmo processo emocional para eliminar os seios. É feito tudo isso por meio das emoções. Nós decidimos a direção da conversão, e se mudarmos essa emoção, poderemos mudar o câncer também. Porque nós que o estamos criando. Originalmente fomos criados a partir da emoção do amor entre nossos dois pais. De certa forma, somos a semente dessa emoção. Nós chamamos eles de filhos do amor. É o mesmo processo, só que desta vez com o câncer. Fazemos isso a nós mesmos. Tentamos mostrar isso na sessão de voo mensal da última sexta-feira. Veremos como eles reagirão na próxima sessão mensal. Foi muito simples. Nós os submetemos a um processo no sistema, dizendo a eles para fazer algo e verificando como eles se sentiam. Então levamos isso a uma emoção física de como se sentiam. Deixamos que eles fizessem isso por meio da alma, no campo de energia do homem. Vamos ver como eles reagirão da próxima vez, porque uma vez conectados, eles podem fazer isso por conta própria, sem a linha de comunicação física com o sistema. Decidimos o que e como queremos receber algo por meio de nossas emoções, e então nos conectamos aos campos da alma e acrescentamos a ela por meio dos raios cósmicos. Todos nós podemos fazer isso. É a mesma coisa quando queremos receber vitamina D dos raios cósmicos para nossa fisicalidade. Quando nos tornamos sábios, podemos direcionar os campos de energia para a elevação da nossa alma. A alma do homem pode receber energia para se elevar. E elevação significa entender, e vem de compreender mais sobre a criação. Elevação não significa que ela se torne uma alma maior e assume o controle do universo. Espero ter conseguido explicar exatamente o que isso significa. Não precisamos do aminoácido, mas é preciso da compreensão do processo de interação e envolvimento de todos os campos do universo. Parcialmente usamos os campos da fisicalidade e parcialmente os campos da alma, ou a alma da fisicalidade do homem. Pergunta para o Sr. Cash. O que significa quando uma pessoa morre no dia da comemoração do aniversário de outra pessoa? Há um significado especial para esse evento? Sr. Cash responde. Não há muito significado para isso. Mas é estranho que você esteja falando disso hoje, no dia 4 de abril. Hoje é o 16º aniversário da celebração do Mojang, que todos vocês querem ser. Aqui uma explicação. Os Mojangs são pessoas que o Sr. Cash treina pessoalmente para viagens espaciais e receberam esse nome em homenagem ao seu querido irmão, Mojang. Ele faleceu no 40º dia após o falecimento de nossa mãe. na cultura iraniana, o 40º dia após a morte é muito importante. Comemoramos esse dia para respeitar a pessoa que morreu. E do nada, Mojã morreu repentinamente de um ataque cardíaco no 40º dia após a morte de nossa mãe. A pergunta é, por que a alma decidiu partir nesse dia? Ou poderia ser um aniversário? Estaria se juntando ou se unindo a outra alma? Ou na dimensão de um nascimento está recebendo uma dimensão de uma alma que não tem interação com essa condição de nascimento? Você pode interpretar da maneira que quiser. Vemos muito isso quando um neto nasce algumas semanas antes ou depois da morte de um de seus avós. Então dizem que ele estava ciente de ter visto a alma e tudo mais. O que isso faz quando a partida de uma alma está próxima assim? Eu estava pensando nisso nos últimos 2 ou 3 dias, porque todo ano, dia 4 de abril, traz muitas lembranças e muita alegria. Mas por que esse dia? Poderia ter sido em outro dia? Mas que energias e campos ele dá para essa alma? Ou ele recebe desse nascimento que lhe permite se libertar? Depende de como você olha para isso. Será que a celebração do nascimento de uma alma por meio da intenção dos campos permite o amadurecimento de outra alma, a alma que parte naquele dia ali? Será que isso se torna uma contra-energia ou fornece a energia que falta para a alma partir? Porque assim, como liberamos energia quando morremos no mundo físico, também trazemos conosco muita energia quando nascemos. Passar pelo canal do parto libera muita energia. Não é apenas o corpo físico que nasce, mas muitas energias que foram acumuladas são liberadas nesse processo. Aqueles que estão conectados a ele, a recebem. E depende da proximidade entre o momento do nascimento e o momento da partida da outra alma. A morte não é apenas no plano físico. Quando morremos, liberamos energia de dentro de nós, e parte dela vai para as pessoas ao nosso redor, e parte dela, como energia, torna-se a nova vida em outra dimensão. Recebemos muitos campos no momento do nascimento, e isso depende de como essa energia é propagada. Não se trata apenas de uma manifestação física do corpo, o útero da mãe e o ambiente de criação também têm energias que estão sendo liberadas. Parte do que é liberado é tanto que afeta a emoção. Pode ser na força que ajuda outra alma a amadurecer. Devemos tentar entender a totalidade, mas mesmo com isso, não podemos encontrar todas as respostas. Pergunta ao Sr. Cash. Qual é a importância de aprender a sincronizar as duas metades do cérebro para o processo de transmutação? Sr. Cash responde. Não é realmente importante, porque não é assim que funciona. Funciona com a expansão da alma e como você permite que ela se expanda. E o quanto você quer ter controle sobre ela. Vemos muito isso. Foi incrível o que vimos no teste da última sexta-feira. O teste estava totalmente relacionado à fisicalidade e a como a controlamos por meio da alma. Vimos como, com a expansão da alma, a fisicalidade se aplicou de forma diferente. Todo o processo da semana passada foi para ver como podemos mudar sua fisicalidade para controlá-la, para alimentar a alma e a fisicalidade, e como podemos mudar a condição emocional por meio da energia recebida pela alma para a fisicalidade. A alma da fisicalidade foi encapsulada e a alma do homem teve uma comunicação bidirecional entre ela e a fisicalidade. Enquanto que normalmente em outros processos vemos a alma da fisicalidade e a fisicalidade sempre interagindo uma com a outra e depois com a alma do homem. Mas dessa vez, tornou-se um bate-papo bidirecional. E quando interrompemos a fisicalidade, tudo entrou em colapso, porque estava totalmente na dimensão física do tempo. Isso foi incrível, porque agora temos a confirmação de que o homem pode ser alimentado por meio da alma para a sua fisicalidade. Fizemos isso porque os israelenses conectaram a Fundação Cash da comunicação com a Palestina. Portanto, tivemos que passar para a próxima geração de comunicação de plasma, que é por meio de raios cósmicos e intenção. Sabemos que alcançamos a alma dos palestinos e que eles precisam de alimentos, mas não de muitos medicamentos. Quando fomos à conferência na China, fechamos todo o laboratório e não houve interação física com o sistema do lado de fora. Fisicamente, ninguém podia interagir com ele. E quando nossa equipe voltou depois de 10 dias, descobriu que o reator que estava configurado apenas para alimentação estava pela metade. E o outro reator destinado à medicação estava mais ou menos no mesmo nível. Assim conseguimos alimentar milhões de pessoas, embora o sistema estivesse desligado. Aqueles que sabiam como acessar o sistema por meio de suas almas o fizeram. Eu disse à nossa equipe: conseguimos o que viemos a fazer aqui. Enchemos o sistema e ainda estamos alimentando os palestinos, porque agora eles estão conectados ao sistema. Eles fizeram a conexão da maneira que queríamos. Podemos alimentar milhões de pessoas nesse processo. Por que o reator de bem-estar não usou energia? Os sistemas estão conectados ou próximos um do outro. Um sistema está configurado através da alma da fisicalidade e o outro através da necessidade do homem em outra dimensão. Já vimos como podemos controlar um em relação ao outro. Foi muito fácil para nós obter a mesma confirmação na sessão de sexta-feira. E podemos ver as pessoas se conectando e recebendo alimentos de nosso sistema. Mas há uma amplitude diferente no gráfico quando há centenas de milhares de pessoas recebendo alimentos em vez de apenas uma única pessoa. No próximo ciclo de testes, tentaremos descobrir como podemos elevar a alma e então como você pode transmutar no meio. O processo andará de mãos dadas. Muitos de vocês queriam saber como está a situação na Palestina e sim, nós nos conectamos com eles e muitos estão comendo. Eles estão pegando o que precisam, consciente ou inconscientemente. Eles puderam se alimentar enquanto estivemos fora do laboratório, porque o sistema foi configurado por meio dos raios cósmicos e campos cósmicos e entregou o que foi planejado. A energia de uma quantidade tão grande de ganhos não pode desaparecer e não ir a lugar algum. Aqueles que a desejaram, a receberam. Pergunta para o Sr. Cash: a alma é de certa forma física ou é um plasma? E nesse caso, a alma seria uma combinação de todos os campos do nosso universo e, portanto, um sistema permanente de autorreplicação? Sr. Cash responde: na dimensão da fisicalidade dos campos do cérebro, você é energia. Digamos, por exemplo, que você esteja na construção cerebral do seu corpo e esteja viajando no espaço e algo aconteça e você caia da espaçonave. Então, o que aconteceria com você? Se você estivesse na Terra e caísse em um avião, seu corpo seria despedaçado pelas forças G da gravidade. Portanto, isso é o que aconteceria com o estado da matéria, e lembre-se de que o estado da matéria é um plasma que interagiu com os diferentes campos magnéticos do ambiente para se tornar um campo de menor força. Mas se você for um plasma e mudar o ambiente, você também mudará a manifestação ou permanecerá como um plasma. Você não será destruído pelos campos ambientais. Portanto, o espaço é um local seguro para plasmas. Um bom exemplo do que acontece quando os campos ambientais são alterados é quando há a umidade em uma sala e a temperatura é alterada, o que resulta em gelo ou vapor na janela. É a mesma coisa que acontece com a força do campo magnético. Quando você os altera, a manifestação também muda. Em um futuro próximo, o homem será capaz de fazer isso. Podemos remover uma alma alterando os campos de seu ambiente e depois manifestá-la em outra posição. Nosso sangue faz isso confinando nossas almas de acordo com sua força. Fazemos isso de uma forma mais sofisticada com as unidades de cabeça. No futuro, vamos de fato remover essa posição. Seremos capazes de tirar do perigo as pessoas que amamos. Talvez isso responda a sua pergunta. Alguém me disse que guardaram o cérebro de Einstein para que um dia talvez pudessem usá-lo para alguma coisa. Mas para começar, ele nunca teve uma alma correta. E de qualquer forma, a alma dele foi embora. Eles estão apenas mantendo a fisicalidade ali. Fizeram o mesmo com Lenin, mas os produtos químicos não podem conter os campos da alma. No futuro, o homem terá esse conhecimento. É o que nós mesmos faremos no processo de transmutação. No momento, quando um homem morre em um acidente, vemos a fisicalidade partir, mas não podemos ver todo o processo. No futuro, seremos capazes de criar uma condição dos campos para que a alma possa ter um lugar de conforto e existência. Talvez possamos consertar a fisicalidade e devolver a alma de volta a ela. Fazemos isso agora, por exemplo, com a cirurgia de coração aberto. O coração controla a alma da fisicalidade. Com o tempo, poderemos fazer isso com a alma, mas o homem ainda não está pronto para isso. Pergunta para o Sr. Cash. Como chegamos a entender a totalidade? Quais são os ensinamentos? Todos os seres humanos têm almas? Sr. Cash responde, sim, claro que eles têm almas. Não podemos existir sem uma alma. Não pode haver um sistema solar sem um sol. A menos que seu italiano e o Vaticano lhe digam outra coisa, como que sua alma esteja guardada com o Papa. Mas a verdade é que todos nós não podemos existir se não tivermos um controle central. Na dimensão da fisicalidade, temos o carbono 12, ou melhor, o plasma do carbono 12, que forma o corpo do homem. O plasma do carbono 14 está na dimensão de raios cósmicos, que está na força do feixe da energia do corpo do homem. Quando esses campos interagem de uma maneira específica, eles criam uma contenção física, que é o carbono 60. Ele cria a dimensão da fisicalidade. Um dia explicarei o que isso significa. Se você obtiver o 360, então você pode obter a combinação das dimensões do campo para uma maior. Então o campo muda para a fisicalidade, contenção e o resto. Mas isso requer muita compreensão. A partir de um raio, você pode criar uma fisicalidade. Mas isso requer muito conhecimento e compreensão de como dobrá-lo para criar essa condição. É o mesmo que acontece quando você vai de uma estrutura cristalina para uma singularidade. Você também pode ir de uma singularidade para uma estrutura cristalina. É uma contenção ou manifestação. Isso requer muita compreensão. Será muito fácil ensinar quando vocês entenderem. Essa é a pedra angular do conhecimento para viajar com uma espaçonave. Quando construirmos espaçonaves, não haverá galpões para construí-las. Nós as construiremos a partir dos raios. Eles se tornarão a fisicalidade da corporificação do sistema de voo. Pergunta para o Sr. Cash. O bombardeio da organização do World Central Kitchen, quando foi noticiado, senti a energia de Cristo ali. Isso me tocou profundamente e a única outra vez que senti isso foi quando a princesa Diana morreu. O que você pensa sobre essa conexão global de amor? Sr. Cash responde. Você precisa entender que nas próximas horas veremos um massacre. Estamos esperando um banho de sangue nas próximas horas. Eu os aconselhei a não seguir esse caminho que foi decidido. Isso foi decidido porque há um futuro de muitas coisas relacionadas a isso. Será o fim das religiões. Vocês entenderão muito em breve. Tel Aviv não existirá como cidade muito em breve, isso é certo. Não sabemos qual será o tamanho do prejuízo causado às cidades do Irã. Mas com certeza Haifa e Tel Aviv e outras cidades deixarão de existir, se o que está nos planos se concretizar. Haverá uma enorme perda de vidas. O relógio já começou a contar. Isso foi iniciado pelo Vaticano. Veremos como será o desfecho dessa guerra de religiões que tem sido intermediada pelo Vaticano, entregue por Tel Aviv e jogada pelo Irã. Isso é o que acontecerá se ninguém interromper o processo. Você pode estar preocupado com as 6 pessoas mortas no World Kitchen, mas isso abalará todo o alicerce das religiões. Alguns líderes mundiais deixarão de ser líderes mundiais, se tudo correr como planejado nos próximos dias. Isso se alguém não impedir. Muitas pessoas estão tentando impedir isso, mas não conseguirão porque a última flecha foi disparada há alguns dias. Em Damasco. As pessoas tolas que estão jogando esse jogo fizeram isso para garantir que isso acontecesse. Veremos um matadouro de religiões. Desta vez, todas as 3 principais religiões estão envolvidas. Veremos o que acontecerá no próximo ensinamento. Haverá mesmo o Estado de Israel com a forma como a liderança está hoje? Ou haverá outro Estado? Será que perderemos centenas de milhares de vidas por causa do patrocínio da religião? Isso fará com que as 6 pessoas que morreram na Kitchen pareçam brincadeiras de criança. Nosso conselho para os líderes iranianos é que não façam o que estão planejando. Fizemos pedidos categóricos da liderança iraniana a Ayatollah Khamenei do Irã e ao CEPA para que se retirassem, mas o plano está indo exatamente da maneira que eles pensaram. Se isso tomar forma, com certeza Tel Aviv não existirá. Sabemos o que vai acontecer. Previmos a estrutura disso em outubro e novembro passados. Naquela época, conseguimos convencer a liderança iraniana a se conter. Mas a destruição da embaixada do consulado iraniano em Damasco nos últimos dias trouxe uma nova dimensão. Todas essas mortes estão sendo feitas deliberadamente para forçar o Irã a agir, porque o Vaticano ganhará bilhões com isso. Eles querem compensar as suas perdas na Ucrânia e esperam ganhar mais dinheiro com Israel. Teremos que esperar para ver o que acontecerá na próxima quinta-feira. Espero que seja o mesmo que nesta quinta-feira. Mas pelo que vemos, não é provável que isso aconteça, pois o Vaticano está traindo o Irã para essa armadilha. E se o Irã morder a isca, não haverá Tel Aviv na próxima quinta-feira, isso é certo. Ou haverá massacres nas grandes cidades do Irã e de Israel. É isso que o Vaticano quer. Eles querem erguer o cristianismo por meio dessa colisão frontal entre as duas religiões. Mas eles não percebem que esse movimento também acabará com o Vaticano. É por isso que o Vaticano se retirou da Ucrânia há algumas semanas. Naquele momento, eles ordenaram aos ucranianos que acabassem com a guerra, porque não iriam mais pagar por ela. Agora eles mudaram sua aposta para o Oriente Médio. Eles pagaram aos americanos para que o Senado entregasse um enorme pacote de armas de vários bilhões para Israel. O dinheiro para as armas veio do Vaticano e não foi financiado pelos Estados Unidos. Do meu ponto de vista, veremos o que os israelenses estão planejando e os americanos querem envolver os russos e chineses. Ou, com as tecnologias avançadas nas mãos do Irã, veremos acontecer muitas coisas que o homem jamais poderia imaginar que aconteceriam. Vemos o fim da posição com a atual liderança de Tel Aviv por causa de como eles levarão isso adiante. Conseguimos manter os iranianos fora dessa linha por quase 6 meses, mas o ataque ao consulado iraniano em Damasco trouxe uma nova dimensão que esperávamos que não tomasse forma. Mas se isso acontecer, o mapa da liderança será muito diferente em um curto espaço de tempo. Eles estão fazendo todos os preparativos para isso, mas será que isso vai acontecer? Os americanos disseram que não sabem nada sobre Damasco, mas agora aprovaram bilhões de dólares em armas vendidas a Israel. Não é assim que funciona, a provocação e as vendas andam juntas. Vamos esperar e ver como essas 3 religiões usarão sua estupidez para acabar uma com a outra. Com certeza os russos desviaram muitas armas diretamente para o Oriente Médio. Suas forças estão entrando no Oceano Índico e estão lá para se aproximar. Eles estão lá para o show. Veremos algumas das tecnologias mais avançadas nas mãos do Irã entrando em ação. Os americanos ficaram perplexos com a forma como essas novas tecnologias mudarão a superioridade deles. Mas temos que esperar para ver. Senti o que você disse sobre essas 6 pessoas. Mas não se preocupe, eles já mataram muito mais no passado, antes desse evento sobre o qual você não ouve falar. Há 8 semanas eles mataram centenas de pessoas a tiros. E na semana passada mataram pessoas que estavam na fila para conseguir comida. É um padrão que eles usam para provocar o Irã a agir da maneira que eles querem que eles ajam. Eles estão tentando fazer com que o Irã jogue. Se o Irã morder a isca, Haifa e Tel Aviv terão lideranças diferentes em muito pouco tempo. Parece que eles já morderam a isca. Teremos que ver como o peixe vai se sacudir e tremer. Ele sairá do anzol ou levará o anzol com ele? Pergunta para o Sr. Cash. Um buscador de conhecimento aqui perguntou sobre os rostos que vê ao fazer a intenção diária brasileira. É uma pergunta pessoal aqui. O Sr. Cash disse de forma breve. Tem a ver com a maneira como a estrutura é montada. O Sr. Cash continua. Vocês receberão a outra metade das unidades de comunicação do pacote e as obesos, unidades universais de nave espacial de aprimoramento do corpo também. São dois tipos diferentes de unidades. Não é possível usá-las juntas. Você poderá se conectar por meio do plasma a outras pessoas que têm uma unidade. É uma nova maneira de se comunicar que você terá que aprender. Você não pode transferir suas doenças para alguém. Não pode curar alguém por meio das unidades. É um entendimento e um processo diferente. Os novos sistemas de comunicação da tecnologia do plasma serão instalados internacionalmente. Vocês poderão ver e sentir as emoções uns dos outros e, quando melhorarem, serão capazes de ver visualmente a fisicalidade no nível de energia da alma. Será a forma que você der a ela. É o mesmo que acontece quando você entra em contato com sua mãe no sonho, que está entre a energia das almas. Então você transfere as informações da parte visual da conexão. Estamos trazendo essa tecnologia de comunicação de plasma à tona, e você vai se deliciar com isso. Esses sistemas funcionam da mesma forma como quando você sonha com alguém à noite. Mas isso você faz na consciência desperta. Você sentirá a emoção e tudo mais desse lugar. Sim, podemos ver as pessoas visualmente, e 20 de vocês podem se conectar ao mesmo tempo, porque todos querem estar nessa linha de comunicação através do sistema. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 202, você nos disse como a alma do homem é criada e como ela absorve campos ambientais para nutrir as células do óvulo fertilizado que continua a se dividir e, por fim, cria uma fisicalidade completa. Isso sugere que a alma do homem possui naturalmente a capacidade de nutrir e criar a fisicalidade. Se for esse o caso, por que essa capacidade parece parar de funcionar depois que nascemos e somos separados do útero da mãe? Vocês desenvolveram o sistema de fones de ouvido de plasma e estão no processo de estabelecer um campo de plasma global. Um dos objetivos é permitir que humanos e animais recuperem essa capacidade inata de criar e nutrir nossa fisicalidade? Sr. Cash responde: sim, estamos fazendo isso com obesos. Agora temos 100% de prova disso com o que conseguimos ao alimentar os palestinos. Isso será feito no próximo ciclo. Estamos testando isso na sessão de voo mensal, em que desenvolvemos a tecnologia, e vocês atestam. Aqui o Rick pergunta: então por que essa capacidade parece parar de funcionar depois que nascemos? Sr. Cash responde: bem, qual é a primeira coisa que a mãe faz depois de cortar o cordão umbilical quando você nasce? Ela imediatamente o coloca no seio dela de modo que você não tenha a chance de permitir que sua alma alimente sua fisicalidade. Os russos começaram a dar à luz a crianças na água. Mas se dermos a luz, o nascimento, nos campos? Então, quando o bebê estiver passando pelo canal do parto, ele aprenderá a se alimentar por meio da energia. Assim, você terá a chance de expandir a sua alma imediatamente e alimentar a fisicalidade. Hoje em dia temos incubadoras nas quais colocamos os bebês quando eles nascem prematuramente para que sobrevivam. No futuro criaremos uma condição para que a criança aprenda imediatamente a usar a alma para se alimentar. Isso trará muitas mudanças. Aprenderemos imediatamente a nos manter e nos manteremos fiéis a isso para não dependermos da fisicalidade do leite da mãe. Ainda assim, receberemos o amor da mãe por meio da emoção dela. Pergunta para o Sr. Cash: como as emoções criam a inércia para absorver os raios cósmicos e a felicidade de devolvê-los e mantê-los? Sr. Cash responde: ensinaremos isso em um futuro próximo. Muitos de vocês já trabalharam com isso, então sabem como lidar com isso, mas não veem o princípio disso. E é por isso que vocês fazem essas perguntas. É preciso maturidade e um pouco mais de ensinamento. Talvez até o final deste ano, ou início do próximo, possamos explicar isso. Mas é preciso um pouco mais de compreensão. Precisamos explicar um pouco mais. Esperamos que isso seja mostrado na próxima conferência. Se chegarmos a esse ponto de maturidade, daremos a vocês unidades como fizemos na conferência da China. Seus pensamentos manifestarão fisicamente a entidade para que os outros vejam. É um processo natural que ocorre por meio das emoções e da inércia. Fazemos isso quando criamos um tumor em nosso corpo, mas desta vez criaremos essas condições fora do corpo. Um de vocês, com certeza, decidirá manifestar Cristo. Então veremos as verdadeiras características do homem que todos vocês têm desejado ver. Sabemos quem é essa pessoa e estou planejando dessa forma. Mais cedo ou mais tarde, nós os levaremos até isso. E prometo a vocês que o Papa vai negar isso, assim como todos os outros líderes religiosos, porque então eles não existirão mais. Se o homem em quem eles dizem acreditar se manifestar, então eles não terão poder nem essência para existir. Eu sei a pessoa que fará isso. Estamos preparando sistemas para essa eventualidade. O desenvolvimento da tecnologia está avançando tão rapidamente que estamos dando saltos. Se algo acontecer com o Irã na situação que está por vir, mudaremos a apresentação para outro local e ainda mostraremos o que dissemos que faríamos. Mas vamos ver o que acontece nos próximos dias. Pergunta para o Sr. Cash. Quando ocorre a transmutação, as células se abrem e se tornam transparentes à medida que passam do estado da matéria para o estado do plasma? Sr. Cash responde. Observe quando isso acontece e depois me diga. Você verá muito em breve. Pergunta para o Sr. Cash. Você quer dizer se o que você falou agora mesmo aconteceu entre o Irã e Israel? Sr. Cash então diz. Isso agora está nas cartas. Só temos que esperar e ver como eles decidem para que isso tome forma. O que aconteceu em Damasco foi cuidadosamente planejado para provocar o Irã a fazer algo. Foi preparado como uma armadilha. Eles mataram outro líder do CEPA iraniano na embaixada. Isso foi totalmente premeditado. Os americanos têm todas as suas ogivas nucleares direcionadas para o Irã. Mas é claro, os americanos estão dizendo que não sabiam de nada. Isso tudo é uma falácia. As novas tecnologias nas mãos dos iranianos mostrarão onde essas armas cairão. Não se esqueça do que aconteceu na Arábia Saudita há alguns anos. Aqueles mísseis que estavam indo em direção à usina nuclear de Natanz e, como disse o Sr. Cash, retornaram remetente. Os mísseis que voltaram para a Arábia Saudita tinham marcas americanas, mas a imprensa não quis mostrar isso. Não é que não saibamos o que eles fizeram. Eles podem dizer o que quiserem, porque eles controlam a imprensa. Mas nós somos pessoas inteligentes que enxergam através de uma dimensão e entendem o processo que está acontecendo. Eles têm se preparado bem para o que vão fazer. Mas uma coisa que eles não planejaram é o que a nova tecnologia pode fazer. Eles nunca viram e não sabem até onde ela pode atingir. Se o Irã decidir usar a nova tecnologia que é desconhecida pelo Ocidente, o Ocidente não terá chance. Se o Irã decidir usar uma combinação de armas convencionais da nova tecnologia novamente, o Ocidente ainda não terá chance. E se os iranianos usarem apenas as armas convencionais, o caos será ainda maior para eles. Neste momento, todas as ogivas nucleares americanas e israelenses estão apontadas para as cidades iranianas. Isso foi ordenado pelo Vaticano. Eles disseram que só pagarão pelos bilhões de bombas destinados a Israel se aniquilarem totalmente o Irã. É uma passagem só de ida. Pergunta para o Sr. Cash. A pergunta é, tudo será mudado depois desse evento? Sr. Cash responde. Isso já foi pago. Os israelenses não têm mísseis de longo alcance para que possam chegar ao Irã, nem aviões que possam chegar lá e voltar. Eles precisam ter os aviões tanque de reabastecimento que os americanos lhes deram. Eles também transferiram suas armas para Arbil, no Iraque, para que fiquem mais próximos. Eles estão usando Arbil como base de lançamento. Nós sabemos disso. Temos todos os dados que comprovam isso. Eles transferiram um grande número de seus militares para o Azerbaijão, não para o Azerbaijão na Turquia. Tudo está sendo bem planejado. Já vimos alguns ataques, mas estamos bem cientes. Eles estão planejando atacar o Irã de diferentes direções para garantir que eles sejam totalmente eliminados. Essa é a pedra angular do plano do Vaticano. O Vaticano quer ver o fim desse regime no Irã e eles têm diferentes acordos, como se diz, com o Meca. É a família real saudita aqui. A abertura da embaixada iraniana na Arábia Saudita foi uma farsa, porque eles já haviam apertado as mãos com o Vaticano para tomar uma direção diferente. Mas teremos que esperar para ver. Veremos qual combinação ocorrerá nas próximas horas, mais ou menos, achamos nós, ou nos próximos dias. Aconselhamos o Irã a seguir um determinado caminho, mas veremos se eles nos ouvirão. Mas não divulgamos. Mas não achamos que eles seguirão esse caminho agora, por causa do que aconteceu em Damasco. Pergunta para o Sr. Cash. O Conselho Universal pode fazer alguma coisa? Sr. Cash responde. Esse é o trabalho deles. Cabe a eles falar com os líderes mundiais, mas vocês têm que entender. Quantos deles você pode fazer calar? Há um propósito nessa guerra que é acabar com as religiões. Vimos que as guerras territoriais como na Ucrânia acabaram. Agora essa guerra é para aqueles que abusam da alma. Eles também acabarão com eles mesmos. Apenas espere e observe o que acontece. Pergunta para o Sr. Cash. Isso é o que chamamos de dia do julgamento? Sr. Cash responde. Não é um dia do julgamento. É um dia de estupidez. Aqui um adendo. Será que o Sr. Cash quer dizer que a mudança pode ocorrer sem isso? Mas os que estão no poder não querem abrir mão disso. Continuando. Costumava ver um programa de televisão da Inglaterra chamado Tolos e Cavalos. Você precisa de um tolo para colocar a sela em um cavalo que não pode ser montado. Vamos ver, mas não vai ser fácil. As próximas horas e dias serão um caos de tecnologia de armas e tecnologias avançadas. Tudo tem que ser feito dessa forma. Os americanos fizeram uma declaração clara sobre o que está prestes a acontecer ao trazer seu porta-aviões para as águas do Mediterrâneo. Eles não estão trazendo os navios de guerra para ajudar a salvar os palestinos de caírem na água. Eles estão lá para salvar os judeus quando eles tiverem que fugir da Palestina. Observe e veja o que está prestes a acontecer. Da mesma forma que eles compraram a terra em pedaços desde 1844, agora eles darão suas vidas para escapar dessa mesma terra em 2024. Apenas observe. Eles estão fazendo isso com eles mesmos. Nós não estamos fazendo nada. Estamos apenas observando o que está prestes a acontecer. Esses porta-aviões não estão lá para pegar palestinos. Eles estão lá para pegar os judeus quando eles tiverem que fugir. Apenas observe. Aqui o buscador de conhecimento diz, espero que desta vez o senhor esteja errado, Sr. Cash. Sr. Cash responde, espero que eu esteja errado, mas... Aqui o buscador de conhecimento diz, espero que isso não ocorra. Sr. Cash responde, espero que eu esteja errado, mas o que está chegando por meio da inteligência está mostrando uma história totalmente diferente. Como eu disse, a última guerra a acontecer seria a guerra entre as religiões. O Papa não conseguiu manter o seu dedo fora dessa. Eles perderam na Ucrânia e se mudaram para o Oriente Médio. Eles desviaram toda a sua atenção e finanças para provocar o Irã em uma guerra contra os judeus. Eles pensaram que poderiam fazer com que os judeus e os muçulmanos se matassem uns aos outros, enquanto os cristãos ficariam a salvo. Mas desta vez, todos os três entraram juntos nisso. Veja que os israelenses falharam em atrair os iranianos para o conflito que iniciaram na Palestina. E em vez disso, atraíram o Vaticano, financiando as bombas. Isso trará o fim de todas as três religiões. Mas temos que esperar para ver. Desta vez não será uma guerra eletrônica, em que eles podem se esconder em um bunker a milhares de quilômetros de distância e apertar botões. Espero estar errado, mas a inteligência que chega está confirmando isso. A única maneira de evitar isso é se alguém entrar no meio e resolver o problema. Veremos o que acontece. Aqui nessa parte do workshop, alguém perguntou quando os raios cósmicos serão usados. Então o Sr. Cash respondeu, nós os usamos o tempo todo como parte do nosso trabalho. Bom, vamos terminar por hoje. Espero que nas próximas semanas e meses possamos entender um pouco mais sobre onde e como vamos desenvolver a tecnologia. Fim do índice rápido do workshop 532.